Edição número 2 do podcast Compactado no Ar, apresentado por João Augusto e por mim, Victor Ofenbittel. No programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre os destaques da semana. Fala aí, João. Opa, boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. A gente vai fazer um programa mais light, que a gente não teve muita experiência desde o primeiro para cá. Então agora a gente vai pegar assuntos mais pontuais que a gente escolheu agora no decorrer da semana. É, vai ser um programa meio cronista, assim, acho que voltado mais porque a gente viu o que aconteceu. Também aí uma repercussão minúscula, dá pra dizer, do primeiro episódio. Exato. Pois é, a gente Mas, lançou ele faz pouco tempo é, da gravação, então. entre uma gravação e outra tem pouquíssimo tempo e a divulgação menos ainda, né? Exato. Porque se batemos ainda um pouco para editar, não foi tão fácil. Pois é, a gente também tá pensando em mudar a plataforma, né? A gente acabou criando um WordPress, provavelmente quando for lançado esse podcast, o WordPress já vai estar funcionando. Aí a gente vai meio que transferir o Tumblr pro WordPress ou deixar os dois, a gente ainda não sabe direito. É, a gente vai estar disponível sempre no endereço compactado PD. Né? No Exato. Twitter é compactado PD. Nos posts tem o link para o nosso Twitter também, caso queiram seguir. Tem o feed também, para quem gosta do modelo mais clássico de podcast, que é assinar o podcast, né? Essa que é a grande moral do esquema. Exato. Também logo, logo vai estar no iTunes. Eu ainda não saiu lá, porque tem que enviar a tua solicitação e eles demoram uns dias para responder. Então, logo vai estar no iTunes, que é onde eu acho que a maioria baixa o podcast para ouvir. É, ali onde tem meio que o mundinho do podcast, né? O pessoal meio que se situa por lá. É, tem bastante podcast também, alguns bem interessantes além do nosso. Acho que vale a pena ver, porque é uma cultura legal, né? Uma coisa legal que tá. Que eu, pelo menos, acho muito legal, escuto alguns podcasts e acho que é bem interessante cuidar desse material. Tem uns bem produzidos, bem engraçados, alguns outros mais informativos, mas a maioria é bem massa, assim. Tem uns podcasts muito bons brasileiros e de fora também, né? É. Pra quem escuta inglês, tem alguns bem legais também. Essa semana aí, pouca coisa para comentar, além disso, a repercussão inicial aí dos nossos endereços, acho que não tem muito o que dizer, né? É, não tenho que onde a gente entrar agora nesse primeiro bloco. Eu vou fazer a chamada então para o nosso primeiro bloco. Começa aí com Deep Blue do Arcade Fire. Thank you. big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. We'll be right back. Voltamos aí para o segundo bloco. Ouvimos agora She's Long Gone, do The Black Keys. Antes disso, Hero, Family of the Year. E no início, Deep Blue, do Arcade Fire. Conta aí, João, qual é que é dessa tua seleção aí? Pois é. Essa seleção ela veio da soundtrack do Boyhood, filme do Richard Linklater. E eu acabei vendo uma reportagem que o diretor do filme falou que vai ter uma possível continuação do Boyhood, né? Contando a trajetória dos 20 anos em diante do Mason. Não tem nada confirmado, foi só uma especulação do diretor. Não, eu tava pensando como é que... Será que vai ser daí no mesmo formato do Boyhood, 10 anos de gravação? Pois é, né? Mas é que não é um negócio tão difícil de fazer, porque eu acabei pesquisando mais a fundo e o Mason, o ator principal, ele acabava ficando no set uma ou duas semanas por ano. Ele não gravava por muito tempo. Cada ano tem, tipo, 3 cenas e daí eles foram cortando. Eu vi isso também. É. Claro, o Linklater fez muitos filmes nesse período. Uhum. Pô, quase um por ano, sim, e o Boyhood ocupava 2 semanas da vida dele, mais ou menos. Pois é, foi um negócio, tipo, eu achava que tinha muita coisa por trás, mas acabou que não era tanta coisa assim, não tão, tão difícil de fazer. Claro que foi uma produção muito boa, uma ótima sacada esse negócio dos acompanhar os anos do garoto ali, o que traz bastante uma... É uma jogada de marketing, basicamente, porque o filme demorou 12 anos para ser lançado, sem saber o sucesso que poderia fazer, com essa ideia de que a produção foi muito demorada e foi muito trabalhada para chamar mais o público para assistir, né? Pois é, mas o Boyhood chocou tanto porque tipo, a gente só ficou sabendo disso tudo quando ele começou a ser divulgado, né? Para ser lançado, tipo... 10 anos antes, a gente não sabia que ele ia fazer esse filme. Pois é, quando ele começou, ele não divulgou, tipo, estamos começando a gravar Boyhood. É, tudo secreto, né? Uhum. Então, tipo, não teria por que ele dizer que ia fazer o Boyhood 2 agora pra lançar daqui 10 anos. Pois é, achei meio esquisito. Mas talvez tenha sido pressão dos fãs, essas coisas. Mas será? Não sei, ainda não sei muito certo. Não seria Boyhood daí, né? Seria Hood. Pois Young, é. Young Manhood. É, isso. Eu não sei se teria mesmo impacto que teve o Boyhood. É, acho difícil, não sei, cara. Que eu gostei bastante do Boyhood até. Quando eu assisti pela vez. Ele é muito, realmente tem uma força muito grande, né, cara? Sim. É, e por que eu trouxe a playlist que a gente ouviu? Foi porque eu tava vendo pela segunda vez essa semana e achei muito interessante que o filme. Por ele ser gravado durante esses 12 anos, ele acompanhou toda essa trajetória da música em si, né? Uhum. Como tu pode ver, quando começa o filme, ele começa com Yellow, do Coldplay, pra situar que eles estão em 2002, ali, quando teve o auge. Sim, da... É, isso é uma sacada muito boa, tipo, né? Ele pegou elementos muito característicos. E a nossa geração, né, cara? Tipo, eu me identifiquei muito com o filme, porque... Exatamente, porque eu cresci quando ele cresceu, basicamente. É, muitas coisas ali, tipo, a gente experienciou, tá ligado? Que ida e ver Harry Potter fantasiado, essas coisas. Achei muito demais isso. Claro, eu não fui ver o Harry Potter fantasiado, mas eu me lembro dos meus amigos. Sim. Eu tinha um amigo que ficou não sei quantas horas na fila pra comprar o livro. Tipo, quando ia sair na livraria, sabe? Tipo, esses fenômenos, assim, eu me lembro de ter acontecido. E o interessante é que, mesmo se tu não se identifique com tal personagem, tu conhece alguém que vai se identificar com aquele personagem. É o primeiro filme que eu vi, pelo menos, que fala da nossa geração. Aham, pois é. É que ele pega a geração por completo, né? De quem nasceu ali no meio dos anos 90, ali. Uhum. Meio pro fim. Esse é o primeiro filme que eu vi que fala... dessas pessoas, né, que tem na cidade. Exatamente. E conforme vai movendo assim o filme, vai mostrando novas músicas e novas coisas que surgiram. Por exemplo, quando ele vai se formar, quando já tá acabando o filme, já vem o Daft Punk também. É, pode crer, é verdade. Que já tava bem no hype naquela época. Então o filme ele foi muito esperto, né, nesse quesito de trazer essa linha temporal da música. Foi muito da hora. Ele fez um retrato da nossa geração e querendo ou não, a música pop é a trilha sonora da geração, né? Acho que não Sim. tem como dizer que não ouço música ou não gosto de música ou uhum. não tenha nada a ver com isso, porque, cara, é diário, tá? Tipo, é diário na vida da pessoa, né? Sim, tu tá ali, não tem como, Não tem como evitar. não tem como evitar. Vários eventos da tua vida vão ter essas músicas. Exato. E também o que eu achei bem bacana, ele retrata, tipo, mesmo tendo o foco principal no Mason, ele retrata toda a história da família dele, né? A mãe dele é um papel Ah, a sensacional história também, da né? mãe, acho que é o destaque do filme, é a mãe dele, cara. Exato. Mesmo ele sendo o principal, Porque acho que a mãe se a destacou, né, no mãe, filme. cara, a mãe é o filme, porque aquilo ali também é o retrato de uma geração, Exato. não só de jovens, né, mas de mães, porque, pô, mãe solteira é sei lá, é um modelo familiar comum, né, hoje em É. dia. Eu me identifiquei muito no filme com a coisa de, tipo, a mãe solteira e dois filhos. Exatamente. E criando os dois irmãos, porque essa é a minha vida, né, cara? Sim, acho que foi mais ou menos E isso que a maioria das pessoas se identificaram, o porque, tipo, a pai que. maioria vive essa É, situação. o pai que visita de vez em quando, e leva para passear, e daí tu te diverte, sabe? Isso Sim. é muito, assim, da minha vida, e deu para se identificar muito, assim, com esse filme. Exatamente, acho que o papel dela foi, tipo, um dos principais, se não o principal, para ter todo esse É, desenvolvimento na história, porque é não, sensacional. a atriz foi muito bem e o papel da mãe a mãe, o personagem da mãe é muito bom também. É muito demais. Até quando ele vai, tem a cena que ele tá se mudando pra. Ela vai morar, ficar sozinha e ele tá se mudando pra faculdade, eu acho. Que daí tem todo aquele choque de realidade, de passar uma etapa da vida, né? E a tua mãe vai ficar ali daquele jeito que tu viu ela pela última vez. Uma coisa que, assim, eu não me identifiquei muito. Claro, o cara não vai se identificar com todo o filme, né? Assim. Mas uma coisa que eu achei demais, assim, é a questão do padrasto, né? Ele Ah, teve dois no filme. sim. E também, no meio do filme, aquela coisa da família juntada, né? Pois Família é. do pai com a família da mãe. Isso eu vejo que é uma coisa, assim, muito comum. Claro, não é o meu caso, mas é um modelo familiar. Parece comum, né, cara? Hoje em dia é comum, mas Pois é, é muito louco. acabou se tornando comum, né? Porque, tipo, a tendência Acontece muito. de ter mães, pais solteiros tá muito maior, né? Pois é, Aí. tipo, o casamento não dura mais, né? Pois Metade é. dos casamentos termina. Exatamente. E as pessoas se casam de novo e os filhos acompanham assim como se fosse sei lá, alguma coisa na mochila, assim, e tem que ir junto, sabe? Daí tu vê. O Mason tem dois padrastos no filme, ele não gosta de nenhum. Sim. E isso é uma coisa que acontece, né, cara? Porque o que tu vai fazer? Pois A tua mãe vai morar com uma pessoa que ela gosta e tu vai ter que ir junto. é, né? Exatamente. E isso é muito interessante. E, é, esse essas coisas do Boyhood são muito boas, o filme é muito legal. Sim, acho que foi isso que fez o filme funcionar, né? Esse negócio de tu conseguir se Identificar, né? identificar bastante. Isso levou o filme a valer a pena fazer pelos O 12 esforço, anos. né? É, o É. esforço valeu, porque o filme é muito Exato. massa. Deveria ganhar os prêmios só pelo esforço mesmo. E o Linklater em si, cara, é um diretor fantástico, né? Sim. O cara é muito bom, já vi muitos filmes dele. Não vi todos ainda. O meu objetivo é ver todos. Mas eu já vi vários, acho que a maioria, e ele sempre acerta, assim. O cara é Pois muito inventivo, assim, ele não se prende muito. é. É, o bom é que ele arrisca, né? Não. É, ele faz filmes comerciais que não se fazem, entendeu? E diferentes do normal, né? Sim, ele foge daquele padrão de. De filmezinho comumzinho. É. Cara, ele é muito bom. Eu adoro ele. Pois é, o Linklater, ele tem esse diferencial, né? É bem Ele bacana. faz. Ele experimenta bastante. Eu vou puxar o segundo bloco de músicas. Beleza. Dessa vez ele foi escolhido por mim. Então a gente vai sair aí de início com Vampire Weekend, Cape Cod, Coça Coça. Mother. on a sandy lawn as a sophomore with reggaeton. Is your bed made? Is your sweater on? beneath your lies. And true love never has to hide. True love never has to hide. Trade your broken wings for mine. Trade your broken wings for mine. I've seen your scars and kissed your crimes. Seen your scars and kissed your crimes. So many people that I know, they just trying to touch you. Kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you. Give you some time to prove that I can trust you. Again, I'm gonna kiss up and rub up and fill up. Kiss up and rub up and fill up on you all night. Thank you. voltando agora pro próximo bloco, a playlist feita pelo Vitor. E aí, Vitor, o que que tu trouxe pra gente? A última música agora que a gente ouviu foi do novo álbum da Beyoncé, All Night. Antes disso, Yeah Yeah Yes, música Maps. Maps. E no início, Vampire Weekend, Cape Cod, Quassa Quassa. Eu trouxe aí essas músicas porque saiu o novo álbum da Beyoncé essa semana, o álbum teve um... Essa semana não, né? Faz umas 2 semanas, eu acho. É, da semana que a gente gravou. É, mas esse álbum deu muita repercussão. Achei até um negócio meio louco, assim, não sei, foi meio explosivo. Pois é, mas é o que tu espera da Beyoncé agora nessa época dela. É, a Beyoncé agora tá numa fase super forte da carreira dela, né? Exato, ela já é um ela símbolo, né? Ela saiu do Single Ladies, saiu dessa fase de cantora pop e agora ela tá chamando o Pantera Negra no intervalo do Super Bowl, assim. Ela mudou o patamar da carreira dela. Ela elevou a discussão a outro nível, assim, né? A discussão artística da carreira dela mudou muito, assim. Exatamente, agora ela tá tomando uma posição tipo ela não tomava há uns anos atrás, né? De feminismo e tal. É. Então, enfim, esse álbum, o nome é Lemonade, né? É o sexto álbum da Beyoncé. E ele saiu no iTunes pra comprar junto e no Tidal, né? Que é o streaming do Jay-Z. O serviço de streaming do Jay-Z. E só por enquanto. Logo vai sair no Spotify. Ah, o Spotify tá brigando ainda pra conseguir botar isso. A questão é que sai no Tidal antes porque é pras pessoas aderirem ao Tidal, né? Pois é. Aconteceu a mesma coisa com a Rihanna e com o Kanye West. Os dois lançaram um álbum novo primeiro no Tidal, depois nos outros meios. Enfim, saiu no iTunes e saiu junto com um vídeo. Eles estão chamando de visual álbum, né? Álbum visual. Saiu, é um filme de 1 hora, eu não assisti, mas eu sei um pouco sobre ele e eu ouvi dizer que o vídeo transmite muito mais a mensagem do que as músicas no álbum, sabe? É, claro, toda a vida. Tipo, ela no filme esse ela quer passar a ideia de que ela foi traída, parece. Falo alguma coisa sobre traição, assim, num relacionamento monogâmico e termina falando sobre perdão e tal. E especialmente, a proposta dela é falar sobre a vida da mulher negra americana atualmente, sabe? Sim. Esse é um assunto que ela quer trazer, assim, quer denunciar, que é essa questão, assim, o preconceito e a luta e a violência que as mulheres negras sofrem hoje em dia. Ela trouxe um álbum bem politizado, então. Isso, é o álbum, os caras, a crítica tá dizendo que é o álbum mais político dela até agora, né? Uhum. E também avaliando muito bem, tanto a crítica quanto o público. Sim, sim. O que eu gostei bastante nesse álbum, o que eu ouvi só musicalmente, né? Porque sim. As letras não têm, eu pelo menos não reparei nesse cunho tão político nas letras do álbum. Eu não parei pra ver nenhuma. Mas, claro, posso estar errado. Talvez eu tenha ouvido muito superficialmente, assim. Uhum. Tem que ouvir mais algumas vezes pra absorver tudo. Mas eu gostei bastante do álbum musicalmente, porque ele não é muito pop, assim. A exemplo da Rihanna, assim, que se afastou bastante do... Sim. Do pop, assim, padrãozinho de hoje em dia, né? Ela foi pra uma linha bem diferente, assim, bem mais... experimentando bem mais. É, elas estão saindo mais desse pop do mercado, assim. É, assim, daquela coisa de produtor padrão, assim. Sim. Calvin Harris, assim, e indo pro meio mais explorativo, assim, da música mesmo. Sim. Tanto que agora elas já têm uma imagem já bem criada. Bem consolidada, né? É, elas já podem fazer o que elas bem entenderem, praticamente. Tanto que esse álbum tem muitas participações e participações interessantes, diferentes. Ah, sim, sim, sim. Não é assim, só música com rapper ou cantor, R&B, coisa assim. Tipo, deu bastante repercussão que nos créditos do álbum tem o Yeah Yeahs, E o Ezra Cunning, que é Sim. o líder do Vampire Weekend, né? E Exato. aí entra na questão das músicas que eu coloquei na playlist. Eu coloquei elas pensando nisso, querendo comentar sobre isso, que eu vi essa história no blog Popload, desculpa, do Lúcio Ribeiro, né? Um blog bem conceituado aí, brasileiro, que fala sobre música. E vou botar o link no post do podcast aí, para quem quiser olhar, é bem interessante. Que, tipo, as pessoas começaram a perguntar pro Ezra Cunning como assim ele tá no álbum novo da Beyoncé. E aí daí ele explicou com dois tweets assim a história, né? Em 2011 ele tweetou Hold Up, They Don't Love You Like I Love You. Que é tipo só uma brincadeirinha com a música Matos Sim. do Yes, né? E ele tweetou assim brincando. Daí em 2014 ele tava num estúdio com o famoso Diplo da música Famoso de eletrônica e tal, né? Tipo, essa. Aí já tem uma dupla bem comum, né? Já é estranho. E daí ele tava com o Diplo no estúdio e tava trabalhando em cima desse verso e fazendo outros versos. E mostrou pro Diplo e o cara gostou muito e disse que era uma boa faixa pra Beyoncé. Aí ele levou até a Beyoncé acabou ficando com a música. E o Ezra ficou sabendo, tipo, no outro ano, 2015, agora 2016, não sei direito, que a música dele tava no álbum e tal. E aí ele Valioso. disse, ah, fiz questão de que o Yes fosse acreditado no álbum e tal. Sim. E sei lá, é bem legal, assim, tu vai ouvir a música, daí a letra, além desse trecho retirado dessa música do Yes, tem uns outros trechos do Animal Collective e outras coisas assim, tipo, é uma música que faz referências a várias outras músicas, assim. Da hora. É bem interessante. E a música em si é uma das melhores do álbum, assim, uma das que eu mais gostei. Tem um clima meio reggae, assim, uma batida meio descompassada, que parece bastante com Vampire Weekend. Vampire Weekend adora esse tipo de som, né? E achei muito legal. E daí fez o famoso tweet aí que tá repercutindo bastante. O Essa tweetou. Músicas viram tweets e tweets viram músicas. É como o mundo é, sabe? Foi mais ou menos isso que ele tweetou assim em português. Ele é uma figura no Twitter, O Twitter dele é um dos mais divertidos, eu acho, assim, pra né? seguir, porque ele Sim. viaja um monte no Twitter. E daí entra outro ponto que eu achei interessante, é que eu, no, nesse post do Lúcio Ribeiro, ele fala que os advogados da Beyoncé provavelmente fizeram um bom trabalho nesse período de um ano aí dessa música, que tipo assim, recolheram todas as assinaturas e todas as permissões possíveis para utilizar trechos das músicas, retirar um pedacinho da letra dela, sabe? Sim. Tipo, eles fizeram um bom trabalho nisso. E o álbum esse também tem um sample de uma música do Led Zeppelin. Ah, é verdade, fiquei isso que eu ouvi falar disso daí. Que é uma música em que o Jack White participa. Tipo, olha o nível, Não. a Beyoncé mudou muito o estilo, porque Pois é. uma música sampleando Led Zeppelin com Jack White, tipo. Vai que dá. É, tipo, muito da hora. Ela mudou bem assim, não tá? Não é só rappers, Sim. sabe? Bem massa essa variedade do álbum. E ela fez um sample do Led Zeppelin, né? Então, tipo. Realmente ela trabalhou muito nessa questão do direito autoral. E eu, particularmente, acho isso uma coisa meio triste, assim, meio negativa. Porque se tu for para pensar no início do rap, nos anos 80, os anos 90, no ápice do rap, era sample pra tudo que é lado, né, cara? Sim. Os caras pegavam recortes de tudo, entendeu? E não tinha essa questão de direito autoral. Cara, não tinha porque eles não respeitavam, existia o direito autoral. Só que aí hoje em dia qualquer coisinha o cara tem que pagar milhões, o cara é processado, os artistas não usam. Tu pode Né? ver que rap de hoje em dia não tem sample, né, cara? É só batidinha e o cara rimando, tipo, não tem, eles basicamente excluíram esse recurso do rap. Sim, hoje em dia são poucos rappers que conseguem pegar É, esses samples claro, mais pouquíssimos. trabalhados. Eu vejo quem mais usa samples nos álbuns é o Kanye West, É, que é o Kanye cara que West. tem banca, né? Ele Sim. consegue. Mas um rapper novo aí que tá querendo começar, o cara não tem como fazer um álbum todo sampleado. Pois é. Porque não dá, né? O cara não tem dinheiro pra isso. E é triste isso, porque, pô, é um pedaço de arte e tá no mundo, entendeu? O artista Sim. lançou pro mundo, então teoricamente tinha que ser do mundo, né, cara? Pois é, né? Claro, não, o cara não pode. É, tu tá falando mais desse negócio mais liberal, mas É, um claro, negócio é. mais cooperativo. Isso, assim, tipo, não quer dizer, tipo, ah, tu não pode enriquecer da música. Claro que Sim. pode. Mas se tu for analisar de certo ponto de vista, é bom pro artista que outro sampleie ele. Claro, toda vida. Porque divulga, né, cara? Pô, de quem que é essa música aí que eu tô ouvindo, sabe? Eles deviam, tipo, em vez de vetar esses samples, eles deviam, tipo, só botar, tipo, que eles querem ser divulgados. É, acreditado, né, É, cara? Ah, esse acreditados. sample saiu desse álbum, pronto. Exato. Porque, cara, é uma discussão assim que eu acho meio besta, porque limita muito Sim. a criação de cultura, porque tudo é uma cópia, né, cara? Pois é. Vai pedir que o Tarantino não faça as referências que ele faz nos filmes dele. Exato. Não vai ter filme, entendeu? Porque, pô, o Tarantino é um mix de referências, o cara usa, sei lá, tu vai destrinchar um filme dele, tem, sei lá, mais de 200 referências a outros filmes, a outras coisas. Porque ele é uma biblioteca ambulante, né, cara? Pois é. Mas isso aí chateia um pouco, assim, eu fico meio triste com isso. Agora, com os artistas crescendo sem poder samplear essas músicas, o que instiga bastante é a criatividade também, né? É um traço bom. É, o cara tem que se reinventar um pouco, né? O cara que vai fazer sucesso individualmente, assim, sem nenhuma ajuda, o cara vai ter que ser muito bom para fazer sucesso agora. É, não, é um peneirão. É um Mas peneirão. eu fico triste porque eu acho que tira um pouco da riqueza, assim, do Pois gênero. é, exato. E daí tu vê, assim, a Beyoncé consegue, né, cara? Mas e se tem outro artista que tem uma baita ideia e não consegue porque, ah, teria que pagar milhões Pra pra essa ideia. gravadora, sabe? É triste, é triste. Eu fico chateado com esse aspecto aí do nosso mundo moderno aí De não poder samplear. Tipo, a cultura tá limitada, entendeu? Porra, como é que tu vai limitar uma coisa universal, sabe? Sim. É uma coisa meio triste, mas fazer o quê, né? É, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Nunca se É, sabe. tomara que eles revisem isso, cara. Seria Pois muito é. bom. Mas enfim, tem isso, o que eu achei um aspecto muito legal do álbum, a quantidade de participações e Diferentes, né? essa reinvenção assim da Beyoncé. Usando uma música do cara do Vampire Weekend, tocando com o Jack Jack White. White, sabe? Eu Sim. achei isso muito legal. As músicas são bem diferentes, assim, bem ricas. Pois é. Então, musicalmente eu gostei bastante do álbum. Ainda quero ver esse filme aí, pra saber qual é que é, assim, essa questão de que ela fala de traição e Qual é a violência. política que ela quer trazer É do isso, álbum? eu quero ver isso. Até Sim. porque isso também gerou críticas, entende? Tipo assim, ontem eu encontrei duas notícias falando sobre isso, sobre as críticas ao álbum. Uma delas, bem interessante, da Azealia Banks, Ah. cantora nova aí. Não conheço muito da carreira dela, né? Também não. Mas eu vi o comentário, ela botou ela. Mas bem interessante. Cara, eu não tenho uma posição muito certa nessa discussão, né? Nem teria por que ter. Porque não é um assunto em que eu tenho muita vivência nisso, né? Sim. Mas ela. Aí é interessante que é um comentário que vem de alguém que pode dizer alguma coisa, né? Porque ela também é uma mulher negra, uma artista pop, no mundo de hoje. Ela se encaixa no assunto. É, ela se encaixa bem no assunto e ela. O que que ela disse no Twitter dela? Um dos comentários ela disse assim. A narrativa de coração partido da mulher negra é a antítese do feminismo. Isso foi uma das coisas que ela disse, assim, que esse perfil que a Beyoncé cria no filme, no álbum, de que, ah, tô triste porque fui traída e não sei o quê, Sim. isso não ajuda a causa, sabe? Não ajuda a causa. Achei interessante. E outro comentário que ela fez é que no Twitter também. Você, no caso a Beyoncé, né? Tá cantando sobre esse cara, que seria o Jay-Z, faz 10 anos e ele continua te fazendo de boba. Isso não é força, é estupidez. E isso não é o diálogo que as mulheres negras precisam agora. Sabe? Bem Então, assim, bem forte a crítica dela. pesado, bem pesado. Ela é bem Acho que o forte. Twitter te libera pra fazer isso, Exatamente. É um blog, né, cara? né? E ela saiu assim, pô, de novo esse papo, sabe? Achei interessante, porque é bom ver que tem um contraponto também, né? Sim, é interessante de analisar isso daí, mas pra mim, pelo menos, é analisar por fora, né? Porque não tem como tu ter uma. Claro, exatamente, eu também. Eu tô reproduzindo o que ela falou, né? É, exatamente. A Porque gente não é tem como ter difícil. uma visão correta. É uma visão que conhece Todo todo o circuito. movimento em si. Né? A gente não tem essa ideia, nem teria como ter. Exato. Mas é legal ver que existe um contraponto, sabe? Isso é uma das coisas boas, assim, é o diálogo e é a discordância, né? Sim. Eu acho muito bom, é uma coisa que faz bem, assim. Mas a Beyoncé não chegou a responder ela. Não, a Beyoncé, cara, desde 2013, ela quase não dá entrevista e tal, sabe? Mudou bastante o perfil dela como artista. Acho que uma das últimas entrevistas dela foi uma que ela falou que ela acha que ela era feminista. Ela acha que ela é É, feminista. tipo assim, ela disse, I guess I am a feminist, sabe? Aí Assim. eu acho que, tipo, não sei se foi partiu dela ou de alguma assessoria, assim. Ah, que. Tipo, pensou, ah, dá uma segurada aí, vamos deixar falar pro álbum pra gente não se complicar, sabe? É, pois é, pois é. Hoje em dia o artista tem que se policiar, né, cara? Porque senão acaba, Virando massa virando. de manobra. Vira brinquedo, assim, não vira. Exato. Eles começam a fazer palhaçada com o cara. Pois Isso é. acho que o Kanye West tinha que aprender um pouco. É, o Kanye West Porque. acho que ele se complicou demais já nesses últimos É, tempos. cara, ele comenta muitas coisas assim que ele tá pensando e os caras tripudiam em cima dele, sabe? Né? Cara, ele comenta muita bobagem, Sim. mas justamente por isso que eu digo que ele devia ficar mais quieto, assim, entendeu? Exato. Eu tava vendo um programa do Ronald Rios esses dias e o Ronald Rios chegou a falar que tá na hora de cancelar a internet do Kanye West pra ajudarem o próprio Kanye West. É, tipo, cara, eu acho ele um artista ótimo, muito bom, sabe? Sim. Dos melhores artistas, especialmente agora que a gente teve perdas significativas no mundo da Pois música, é. né? O David Bowie, o O próprio Prince, Prince. sabe, tipo, artistas grandes morreram. E Sim. ele é um artista que eu acho que vai deixar um legado, assim, um dos poucos artistas novos do nosso mundo que vai ter relevância daqui 30, 40 anos. É, ele consegue, tipo, responder muitas das críticas, das polêmicas que ele faz com a música, né? Com o É isso, talento dele. Mas exatamente. vai. O Que cara. problema é que vai ter uma hora que ele não vai conseguir, né? Então é melhor ele É. parar por aí. Cara, ele é muito talentoso, só que ele se estraga assim com essa. Sim, Falando exatamente. tanto, sabe? E acho que isso a Beyoncé buscou evitar, assim. Acho que ela foi inteligente nessa jogada dela de sair assim dessa questão de entrevista e tal. Então, até agora, pelo menos, ela não deu resposta para esse comentário da Azealia Banks. Pois é, a gente nem sabe se ela pensa muito o contrário ou se ela É. acaba compartilhando de alguma coisa que a Zélia também pensa. Outra que fez um comentário sobre o álbum. Não foi sobre o álbum musicalmente, né? Foi sobre toda essa questão de luta das minorias. Foi a Mia, a cantora Mia, Ah, M.I.A., sim. que é também. Essa é muito famosa pela polêmica, né, cara? Pois é. Porque ela é uma artista muito polêmica, tanto na música dela, quanto nos vídeos, quanto nas falas, ela é muito politizada. E sempre que ela lança alguma coisa, vai dar repercussão, porque ela causa bastante, assim. Então ela comentou também no Twitter, ela meio que criticou o fato de que o Black Lives Matter, que é a campanha aí que a Beyoncé participou, especialmente no Super Bowl, né? Falando sobre os últimos atos de violência da polícia americana contra os negros e tal. Tipo, ela criticou o fato de que eles lutam só pelos negros e não pelos muçulmanos ou Sim, por pelos outras, sírios, sim. por outras etnias que estão sofrendo também, né? É, sempre vai ter esse esse contraponto, né? Porque tu não tem como em um momento pegar todos os problemas, né? É, exatamente, cada artista vai defender a sua causa, né? E Exato. isso, um dos organizadores do Black Lives Matter falou um pouco sobre isso, e daí ela respondeu no Twitter dizendo que, ah, o meu problema não era com a Beyoncé diretamente, entendeu? Ela disse, meu problema não é com a Beyoncé, o problema é que nos Estados Unidos hoje a única questão importante é essa, sabe? Sim. A única campanha que repercute é essa. É, pois Não é. é o que acontece lá na Síria ou o que acontece com os muçulmanos, dane-se, Sim, é que sabe? eu não sei se caberia a Beyoncé levantar uma bandeira para os muçulmanos, né? Assim como não caberia para qualquer artista que não seja negro e do que vive a situação levantar uma bandeira negra. Porque, tipo, é complicado tu falar de um negócio que tu não se situa, né? É, não, mas aí exatamente isso ela comentou de volta dizendo, ah, eu também não sou muçulmana. O que eu quis dizer foi que tu pode falar sobre Black Lives Matter, mas tu não pode falar sobre Muslim Lives Matter. Sabe? Isso que ela quis dizer, assim, que tipo, os caras, a mídia escolhe as causas, Escolhe as sabe? causas exatamente. Escolhe as causas que eles querem dar repercussão, que são. Dar repercussão não, que. Escolhem as causas que eles vão evidenciar, até porque algumas dão mais repercussão que outras, né? No caso, uma causa que a Beyoncé apoia vai dar muito mais repercussão que outras, Pois é. sabe? E isso daí entra também, acaba gerando uma discussão muito interessante sobre esse papel dos artistas assim nessa questão de luta, né, social. Sim. Porque quem é que é o artista que está defendendo os muçulmanos, sabe? É, pois é, E verdade. mesmo que tenha, digamos que tenha vários, eu tô sendo ignorante em achar Sim. que não tem, sabe? Mas não tenho Mas eles a não aparecem. influência da É, Beyoncé, no caso. entende? Eles não aparecem como a Beyoncé aparece. Por Sim. quê? Ah, porque a Beyoncé vende jornal, entende? Vende site, vende no iTunes. Pois é. Isso, eu achei esse comentário dela muito bom, assim, vale muito a pena Vale mesmo, vale mesmo. repercutir, sabe? Esse assunto. Sim. Porque mesmo isso, mesmo esse comentário dela, muito difícil de achar uma notícia sobre isso. No Verdade. Brasil eu não achei essa notícia. Até por isso que eu me atrapalhei tanto traduzindo, porque eu peguei no Guardian, sabe? Sim. Que realmente não tem muita informação sobre isso. E é um assunto que vale bastante a pena pensar, assim. Tipo, tem causas que parece que valem mais a pena transmitir que outras, sabe? Pois é. Enquanto outras que mereceriam e não têm o mesmo. Não tem o mesmo apelo É, comercial, exato. sabe? Isso aí eu achei muito, muito legal, assim. Essa, a Mia, ela, MIA, não sei como se pronuncia certo. Ela tá sempre fazendo comentários bons. A música dela é boa, tem várias músicas legais. Ela mistura muita eletrônica com ritmos étnicos Sim. e rap. Então é um som bem diferente, mas ela como artista assim tá sempre, ela sempre toca na ferida, entende? Isso é muito bom, é o tipo de artista que vale muito a pena acompanhar, assim. Pois é. Porque tá sempre fazendo comentários Relevantes. interessantes, relevantes, exatamente. Achei muito legal essa discussão que ela trouxe. O álbum da Beyoncé é bom, é legal musicalmente. Quero assistir ao vídeo. Ainda não vi, espero que tenha na internet logo, ou não sei, tal. Eu sei que passou na TV, passou parece depois do Game of Thrones ou antes do Game of Thrones. Pra tu ver a banca da A Beyoncé, né, banca cara? da Porque, pô, exatamente. passar e na HBO também, mas só na americana, né? Então o negócio, ela tá com tudo realmente. Beyoncé tá com tudo. E tá destruindo aí com álbum. Tá, ela poderia estar destruindo com um álbum pop comum, né? Sim, ela Mas está não, ela destruindo com o que ela prefere. quer, né? Ela prefere estar destruindo, conversando sobre um assunto sério, sabe? Sim, Então exatamente. isso é uma coisa que o cara tem que valorizar no artista. Muito legal, assim. Muito bom. Sim. Então acho que deu? Deu de Acho que conversa? por hoje é isso. Deu de papo. Edição número 2, terminando. E aquele comentário padrão no fim, né? Assina, entra no iTunes. Seja gentil nos comentários. É, seja gentil nos comentários. Conversa com a gente no Twitter. É isso aí. Espero que tenham gostado. E até a próxima edição. Valeu. Valeu, pessoal.